Fique ligado. O Passaporte Brasil volta já. Super Rádio Chimango da Amazônia. ZYI 541 AM 750 kHz. Uma empresa do Grupo Carlos Santos. O amigo do povo. Alenquer, Pará, Brasil. 9:57. Super Rádio Chimango. Boa noite. O melhor da MPB está de volta.